sempre a vida como a gente sonha. Tem dias que a dor vem sem avisar, mas mesmo em meio ao vento e à tempestade, sinto tua mão a me segurar. Teu mundo pode até me abandonar, mas sei que o teu amor vai me alcançar. Jesus, tu estás comigo, mesmo quando tudo parece ruim. Nos meus dias tristes és meu abrigo, o meu socorro, o meu motivo pra seguir. Se o caminho escurecer, tua luz vai me guiar. Nem sempre vai dar certo, mas nunca vou te faltar. Já chorei sozinho, em silêncio clamei, e no fundo da alma teu nome invoquei. Foi ali que eu vi tua graça me erguer, tua voz suave me fez renascer. As promessas tuas são meu chão, e o teu espírito minha direção. E Jesus, tu estás comigo, mesmo quando tudo parece ruim. Nos meus dias tristes és meu abrigo, o meu socorro, o meu motivo pra seguir. Se o caminho escurecer, tua luz vai me guiar. Nem sempre vai dar certo, mas nunca vou te faltar. Mas nunca vou te faltar. Disser que é o fim, eu vou crer no teu começo em mim. O impossível é teu natural, és meu eterno e fiel pastor. Último come fiel pastor, último, mais suave e profundo. Jesus, tu estás comigo, mesmo quando tudo parece ruim. Nos meus dias tristes és meu abrigo, meu salvador, minha razão de existir.